Ficheiro 99, página 798. Os poucos moços de estrebaria e ajudantes de estábulo que estavam por ali olhavam-nos de vez em quando, mas continuavam com os seus afazeres, assim como os criados que atravessavam o pátio carregando cestos de roupa lavada, fardos de turfa e toda a restante parafernália do volume que a vida num castelo de pedra exigia. Olhei com ar de aprovação um homem musculoso, suando sob o peso de duas vasilhas de cobre de 5 galões cada, contendo água. Quaisquer que fossem as deficiências no departamento da hospitalidade, o castelo de Beaufort dispunha pelo menos de uma banheira em algum lugar. Jamie ficou parado no centro do pátio, os braços cruzados, inspecionando o lugar como um possível comprador de propriedades, alimentando sérias dúvidas quanto à drenagem. Agora esperamos, Sassenach, disse ele. As sentinelas devem ter mandado avisar que estamos aqui. Ou alguém nos vem receber, ou não. Fiz eu. Bom, espero que se decidam brevemente. Estou com fome e a precisar de um banho. Estás mesmo, concordou Jamie, com um breve sorriso enquanto me examinava. Tens uma mancha de fuligem no nariz e várias flores de cardo emaranhadas nos teus cabelos. Não, deixa-se estar, acrescentou, quando levei a mão aos cabelos, horrorizada. Ficam bonitos assim. Fizeste-o de propósito? Definitivamente não, mas deixei-as ficar. Ainda assim, afastei-me furtivamente até uma tina de água para inspecionar a minha aparência e remediá-la na medida do possível, usando apenas água fria. Era uma situação um tanto delicada no que dizia respeito ao velho Simon Fraser, pensei, inclinando-me sobre a tina e tentando descobrir quais manchas na minha imagem refletida eram realmente sujidade e quais eram causadas por fragmentos esvoaçantes de feno. Por um lado, Jamie era um emissário formal do Stuart. Se as promessas de Lovat de apoio à causa eram sinceras ou apenas conversa fiada, as probabilidades eram que ele se sentisse obrigado a dar as boas-vindas ao enviado do príncipe, ainda que apenas por cortesia. Por outro lado, o dito representante era um neto de ascendência ilegítima, que, se não exatamente ele próprio um renegado, não era certamente tão pouco um membro íntimo da família. E por essa altura eu conhecia o suficiente a respeito dos feudos das Terras Altas para saber que hostilidades daquele tipo eram improváveis de diminuir com o passar do tempo. Passei a mão molhada pelos meus olhos fechados e pelas têmporas, alisando alguns tufos de cabelo desgrenhado. Tudo considerado, eu não achava que Lord Lovat nos fosse deixar à espera de pé no pátio. Poderia, contudo, deixar-nos ali tempo suficiente para compreendermos perfeitamente a natureza dúbia da recepção. Depois disso, bem, quem poderia saber? Seríamos muito provavelmente recebidos por Lady Frances, tia de Jamie, uma viúva que, pelo que ouvíramos de Tully Bardeen, administrava os assuntos domésticos de seu pai. Ou, se ele decidisse receber-nos como uma representação diplomática em lugar das conexões familiares, imaginava que o próprio Lord Lovat apareceria para nos receber, formalmente escudado pela respectiva panóplia de secretários, guardas e criados. Esta última possibilidade parecia a mais provável, tendo em conta o tempo que estava a demorar. Afinal de contas, não se mantinha o tempo todo uma comitiva paramentada de prontidão. Era necessário algum tempo para reunir adequadamente as pessoas necessárias. Visualizando a repentina aparição de um nobre, seguido de um séquito completo, fiquei na dúvida sobre deixar flores de cardo emaranhadas nos meus cabelos e inclinei-me sobre o coxo uma outra vez. Nesse momento fui interrompida pelo som de passos no caminho atrás das manjedoras. Um homem de idade, entroncado, com a camisa aberta e as calças desafiveladas, entrou no pátio afastando para o lado uma égua gorda de cor acastanhada com uma cotovelada e uma exclamação irritada. Apesar da idade, tinha as costas retas como uma vareta de arma de fogo e os ombros quase tão largos quanto os de Jamie. Parando junto à gamela dos cavalos, olhou em redor do pátio como se procurasse alguém. Os seus olhos passaram por mim sem registar a minha presença. Depois voltaram de repente, obviamente espantados. Deu um passo adiante e impeliu o rosto belicosamente para a frente, a barba grisalha por fazer espetada, como um porco-espinho. — Quem diabo é você? — perguntou. — Claire Fraser, quer dizer Lady Brochtwarar, disse eu, recordando-me tardiamente da minha posição. Reuni todo o meu autocontrole e limpei uma gota de água do meu queixo. — E quem diabo é você? — ripostei. A mão firme de Jamie agarrou-me cotovelo por trás e uma voz resignada de algum lugar acima da minha cabeça proferiu — Este Sassenach é o meu avô. Senhor, permita-me que lhe apresente a minha esposa. — Hã? — exclamou Lord Lovat, concedendo-me o benefício de uns frios olhos azuis. — Ouvi dizer que te casaste com uma inglesa. O seu tom de voz deixou claro que esse ato confirmava as suas piores suspeitas a respeito do neto que ele nunca conhecera. Ergueu uma sobrancelha espessa e grisalha na minha direção e voltou a olhar de soslaio para Jamie. Com tão pouco juízo como o pai, ao que parece. Pude notar as mãos de Jamie contorcerem-se ligeiramente, resistindo à necessidade de cerrar os punhos. Pelo menos não tive necessidade de arranjar uma esposa por estupro, outra passa, observou sem alterar a voz. O avô grunhiu, sem se deixar abalar pelo insulto. Pensei ter visto o canto da sua boca enrugada torcer-se, mas não tive a certeza. Sim, mas de pouco me valeu o negócio, observou. Embora pelo menos esta seja menos cara do que aquela vagabunda Mackenzie por quem o teu pai se enrabixou. Se esta vadia Sassenach não lhe traz nada, ao menos tem a aparência de quem te custa pouco. Os olhos oblíquos, azuis, tão parecidos com os de Jamie, percorreram os meus trajes sujos de viagem, observando a bainha desfeita, a costura arrebentada e os respingos de lama na saia. Pude sentir uma leve vibração percorrer o corpo de Jamie e não soube ao certo se era de raiva ou de riso. — Obrigada, pronunciei eu com um sorriso amistoso para o senhor de Lovat. — Não como muito, também. Mas gostaria de me lavar um pouco, apenas água. Não se preocupe com o sabão, se for muito dispendioso. Desta vez tive a certeza a respeito do movimento do canto da boca. Sim, estou a ver, disse o senhor de Lovat. Mandarei uma criada atendê-la nos seus aposentos e fornecer-lhe-ei sabão. Encontrar-nos-emos na biblioteca antes do jantar, meu neto, acrescentou para Jamie. E girando nos calcanhares, desapareceu de novo sob a passagem em arco. Ele referia-se a mais alguém? Perguntei. Ao jovem Simon, suponho, respondeu Jamie, o herdeiro do senhor de Lovat, e um ou dois primos desgarrados, talvez. E alguns colonos, imagino, a julgar pelos cavalos no pátio. Se Lovat pensa em mandar tropas para se unir ao Stuart, os seus colonos e pequenos rendeiros devem ter algo a dizer sobre o assunto. Alguma vez viste uma minhoca pequena no terreiro, no meio de um bando de galinhas? Murmurou ele enquanto percorríamos o corredor, uma hora mais tarde, atrás de um criado. Sou eu, ou nós, melhor dizendo. Fica perto de mim. As várias conexões do clã Fraser estavam de facto reunidas. Quando fomos introduzidos na biblioteca do castelo de Beaufort, deparámo-nos com mais de 20 homens sentados pela sala. Jamie foi adequadamente apresentado e fez um discurso formal em nome do Stuart, transmitindo os cumprimentos do príncipe Carlos e do rei Jaime a Lord Lovat e solicitando o seu apoio. Ao discurso, Lord Lovat respondeu de forma rápida, eloquente e evasiva. Uma vez cumpridas as formalidades de etiqueta, fui anunciada e apresentada, depois de o ambiente ficar mais descontraído. Fui cercada por vários cavalheiros das terras altas que se revezavam, trocando palavras de boas-vindas comigo, enquanto Jamie conversava com alguém de nome Graham, que parecia ser primo de Lord Lovat. Os colonos olhavam-me com uma certa reserva, mas todos se mostraram gentis, com uma única exceção. O jovem Simon, muito parecido com seu pai, na silhueta entroncada, mas quase 50 anos mais novo, adiantou-se e fez uma mesura sobre a minha mão. Endireitando-se, examinou-me de alto a baixo, com uma intensidade que chegou às raias da falta de educação. Esposa de Jamie? Questionou. Possuía os mesmos olhos rasgados do pai e do sobrinho, mas os dele eram castanhos, da cor de um lamaçal. Acho que isso significa que a posso chamar de sobrinha, não é? Tinha aproximadamente a idade de Jamie, claramente alguns anos mais novo do que eu. Respondi eu educadamente, enquanto ele ria da sua própria astúcia. Tentei retirar a minha mão, mas ele não queria soltá-la. Em vez disso, sorriu jovialmente, lançando-me aquele olhar de cima a baixo outra vez. Já ouvi falar de si, sabe? É bastante famosa nas terras altas, minha senhora. Ai, sim, que gentileza! Puxei a mão discretamente em resposta, a mão dele apertando-se ainda mais em torno da minha, quase a ponto de magoar. Pois é, ouvi dizer que é muito popular entre os homens ao comando de seu marido, continuou ele, sorrindo com tanta ênfase que os seus olhos se transformaram em duas fendas castanho-escuras. Chamam-lhe Neogaimnid Meala, ao que soube. O que significa Senhora dos Lábios de Mel, traduziu ele, vendo o meu olhar confuso diante do gaélico pouco familiar. Obrigada, comecei por dizer. Mas foi tudo o que consegui pronunciar antes de o punho de Jamie atingir em cheio o maxilar de Simon Filho e enviar o tio a girar de encontro a uma mesa de tortas, espalhando doces e talheres pelas pedras polidas de soalho, como uma barulheira infernal. Vestia-se como um cavalheiro, mas possuía os instintos de um lutador. O jovem Simon girou sobre os joelhos, os punhos em riste, e ali ficou paralisado. Jamie olhou-o de cima, os punhos cerrados, mas baixos, o seu silêncio e imobilidade mais ameaçadores do que palavras ou gestos. Não, disse sem se alterar. A minha esposa não compreende bem o gaélico. E agora que o senhor o demonstrou, para satisfação de todos, irá gentilmente pedir-lhe desculpas antes que eu enfie os seus dentes pela goela abaixo. O jovem Simon olhou para cima, para Jamie, com raiva. Depois olhou para lado, para o pai, que assentiu imperceptivelmente, parecendo impaciente com a interrupção. Os cabelos negros e cheios do jovem Simon haviam-se soltado da fita que os prendia e espalhavam-se como musgo em redor do rosto. Analisou Jamie cuidadosamente, mas também com uma estranha nuance de divertimento misturada com respeito. Limpou a boca com as costas da mão e fez-me uma solene reverência, ainda de joelhos. Perdão, senhora Fraser, e as minhas desculpas por qualquer ofensa que lhe possa ter causado. Não pude fazer mais que balançar a cabeça educadamente em resposta, antes de Jamie me conduzir para fora da sala. Já quase tínhamos alcançado a porta no fim do corredor, quando eu falei, olhando para trás, para me certificar de que não éramos ouvidos. O que significa, afinal, Neogaimnid Meala? Perguntei, puxando-lhe pela manga para que andasse mais devagar. Olhou para baixo, como se acabasse de ser lembrado da minha presença. Hã? Significa lábios de mel, sim, mais ou menos. Mas não era à tua boca que ele se referia, Sassenach, frisou Jamie secamente. Ora, que... Fiz menção de voltar à biblioteca. Mas Jamie apertou-me o braço com mais força. Não te preocupes, Sassenach. Eles estão simplesmente a testar-me. Vai correr tudo bem. Fui deixada aos cuidados de Lady Frances, irmã do jovem Simon, enquanto Jamie regressou à biblioteca, os ombros empertigados, prontos para a luta. Esperava que ele não batesse em mais nenhum de seus parentes, embora os Frasers não fossem, de um modo geral, tão grandes quanto os Mackenzie, possuíam uma espécie de vigilância agressiva, que era um sinal de mau agouro para qualquer um que tentasse alguma coisa na sua vizinhança imediata. Lady Frances era jovem, talvez 22 anos, e inclinada a ver-me com uma espécie de aterrorizado fascínio, como se eu fosse saltar sobre ela, senão incessantemente aplacada com chá e doces. Tentei ser o mais agradável e inofensiva possível, e após algum tempo ela relaxou o suficiente para confessar que nunca conhecera uma mulher inglesa antes. Mulher inglesa sendo, ao que pude apreender, uma espécie exótica e perigosa. Tive o cuidado de não esboçar movimentos bruscos e depois de algum tempo ela sentiu-se suficientemente à vontade para me apresentar timidamente o filho, um menino robusto de mais ou menos 3 anos, mantido num estado de limpeza artificial pela vigilância permanente de uma ama de ar severo. Eu falava a Frances e à sua irmã mais nova, Aline, sobre Jenny e a sua família, que elas não conheciam, quando se ouviu um ruído repentino e um grito no corredor. Levantei-me de um salto e acorri à porta da salinha, a tempo de ver uma trouxa de roupas tentando manter-se de pé no corredor de pedra. A pesada porta da biblioteca estava aberta e a figura entroncada do velho Simon Fraser emoldurada nela. Pernicioso como um sapo. Vai ser ainda pior, mulher, se não puderes fazer um serviço melhor do que esse, proferiu ele. O tom de voz não era particularmente ameaçador, apenas uma declaração. A figura, embolada, levantou a cabeça e eu vi um rosto estranho, anguloso, mas bonito, os olhos escuros, arregalados, acima da mancha cada vez mais vermelha na sua maçã de rosto. Ela viu-me, mas não prestou qualquer atenção à minha presença, apenas pondo-se de pé e saindo à pressa, sem nenhuma palavra. Era muito alta, extremamente magra, e movia-se com a estranha e um pouco desajeitada elegância de uma grua, a sua sombra seguindo-a pelas pedras. Fiquei parada, olhando espantada para o velho Simon. A sua silhueta recortada contra a luz do fogo da lareira na biblioteca atrás dele. Ele sentiu os meus olhos sobre si e virou a cabeça para me olhar. Os velhos olhos azuis pousaram em mim, frios como safiras. Boa noite, minha cara senhora, disse, fechando a porta. Fiquei ali parada, olhando atónita para a porta de madeira escura. O que foi aquilo? Perguntei a Francis. Que surgira atrás de mim. Nada, disse ela, passando a língua pelos lábios nervosamente. Vamos, minha prima. Deixei que ela me afastasse dali, mas estava decidida a perguntar mais tarde a Jamie o que acontecera na biblioteca.